4297, está com 71 a bordo, 4 horas e 40, alterna Santos Rio Preto. Azul 4297, táxi via Índia, até o ponto de espera pista 10, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no 08, bom voo. Aqui até o ponto de espera da 90, 118, 42, 17, uma boa. Salvador, muito bom dia, 4217, ponto de espera da 90. 4217, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 120 graus, 90, 90. Do VNR decolar, 4217. Feliciano Azul 4219. Gente, vento 120 para a Núzia. 317, decolador 54, controle em 1208. 208, bom dia. Controle azul 2, ou melhor, 4217. 4217, bom dia, contato radar, tudo mantém 360, boa Leda. Leda 360, 4217. Do 4217, restrito nível 280. 280, restrito 4217. Azul 42, 17, boa posse. Confirma a posição? Posmo. Posmo, 42. do 42217, chama Centro Recife, frequência 1251, alterna 1-3325. Confirma a frequência para o 42217? 251, alterna 1-3325. 251-3325? Tráfego Salvador, bom dia, voo 1161. Salvador, bom dia, voo 1161. Voo 1161, informação Eco. Só um instante, cópia Guarulhos, para aprovar já o 360. Copia? Sim. Autorizado para Guarulhos, via Upper Zulu 10 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Motivan. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem. Transponder 5512, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, via 360, Upper Zulu 10, Taubaté. Da Elia da Morte, para a curva direita, transponder 5512, controle 208, eu vou 1161. Voo 1161 no correto, portão 7, chamo pronto, estiver aqui funcionamento. Sim. Salvador, Dan 3601, Ciência Eco para Cosmos. Dan 3601, por gentileza, chama solo, 121 decimal 9 para cópia. Obrigado. Salvo, boa, bom dia, Dan 3601, Ciência Eco para cópia. Dan 3601, bom dia, Eco confere, Congonhas autorizado nível 360, conforme rota do plano de voo. Perfil de saída da AEL, Leda, Motiva. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem. Transponder 5513, controle 120, decimal 8. 360 autorizado conforme da AEL, Leda, Motiva, com curva direita, decolando a 10, 5513 no transponder. 208 é o controle, tá? 3601. Dan 3601 no correto, portão 8, chame trânsito spec, se não me engano. Chamará. pelo November. Desça a critério, condições visuais, ajuste Salvador no 08, proa de Paripe. No 61, no táxi via Pátio 1, no táxi foi Índia, até o ponto de espera pistão no 0, quando lá torre em 118, decimal 95, ajuste no 0 no 8, bom voo. 161, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, o vento 130 graus 079. Alinha e decola da 10, bom. No 61, no decolo 228, controle, 208, boa. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Gol, Fundo 1 no 61. Fundo 1 no 61, contato radar, sobre mantenha o nível 360, Boaleda. Subindo 360, para a direita. Solo, tá 3601, puxa acionamento. Tá 3601, autorizado, chama táxi. Camará. Uno, uno, meia, uno. Tanto registro não autorizou para de morte para manter o perfil. Tá bom, obrigado. Então, no 60, chama Recife, frequência 1251, alterna 13325. Prepara o voo 1161? 61. 1251, alterna 13325. 251-3325, bom dia. Então, 3601, no táxi via Bate 1, no táxi Índia, até o ponto de espera pistão no 0, quando lá torre em 1, no 8 decimal 95, ajuste no 0, no 8, bom voo. 1895, da 3601, bom trabalho. Santos, vamos. Emerson, Matorre, 1985. 295, Oi, bom dia, Zulu November. Papa Tango, Eco Zulu November, autorizado final do 97, reposta final. E baixada e travada? É, porta final bastante travada, talvez. Sinal bastante travado, Azul November. Papa Tango Eco, Zulu November, avistado, livre pouso, pistão no 7, vento 130 graus, 099. Eco, Zulu November. November, coloco os dados. Salvador, bom dia, 3601, nossa próxima podcast. Da 3601, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 30 graus, 099. E decola, 3601. Então, Eco Zulu November, Solos 4-2, livra à direita, papá, parte 5, estacionar, livrando frequência. 3601, decolado 43, controle 208, boa. 208, boa. Salvador, bom dia, tá 3601. 3601, contato radar em decolagem, tudo mantém a nível de voo, espera via saída da EL, após 2000, vai na praia de Leda. Após 2000, voa Leda, confirma nível 3601. 3601. Obrigado.